Alô? É o Beren CD? É, sou eu sim, sou eu sim. O Beren CD é maconha, né? É, velho. Fala CD, velho. Fala CD que eu tô grampeado, velho. Eu vou querer 60 gramas bem prensadão de CD. Que eu chegar, meu. Vamos na cachoeira, fumar uma tora gigante, maconha, CD. Velho, eu vendo CD, eu vendo CD. Fala CD, puta que pariu, velho. Não tá falar CD, né? É, bicho, é pra falar CD, velho. Fala CD. Então, essa semana eu não quero que meu CD tenha orégano nem graveto, não. Porque aí fica mais fácil de pilar. Ficar muito doido, maconha, puta CD. Que pariu, velho, puta merda. Puta merda. Beren, te dá ideia, fi. CD é maconha, né? É, véi! É! CD é maconha, porra! Ou então faz o seguinte, só. Pega um prensadão bem potente de CD pra mim. Ficar muito chapadaço na maconha de CD. Então você vai levar um CD, né? Você vai levar CD. Ô, Beren, só CD for maconha, filho.